Gente, obrigado de verdade a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa noite maravilhosa. A gente preparou um show especial pra vocês, tá? Quem gostou do show do Cat Love, faz barulho aí! E a gente vai se despedindo assim, ó. Se liga aí, ó. Vou por causa dessa mulher. Já bebi uma. Já bebi duas. Alô, Neto Sangues, Grão Produções. Alô, Marcelo Brito, alô, Paulo do Pina. Por causa dessa mulher. Tchau, Salvador. Tchau, gente. Tchau. Um beijo pra vocês. Se divirtam bastante. Aproveitem que a festa vai até de manhã. Um beijo da galera aqui da minha esquerda. Um beijo, beijo. Tamo junto de verdade. Um beijo pra vocês, tá bom, gente? Aproveitem bastante. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Quem gostou faz barulho aí. Thank you.